Eu fui à terra do bravo. Eu fui à terra do bravo. Bravo meu bem, para ver sem bravecia. Bravo meu bem, para ver sem bravecia. Cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Bravo meu bem, para a tua companhia. Bravo meu bem, para a tua companhia. Eu fui à terra do bravo. Eu fui à terra do bravo. Bravo meu bem, com meu vestido vermelho. Bravo meu bem, com meu vestido vermelho. O que eu vi era mais bravo. O que eu vi era mais bravo. Bravo meu bem, foi manso e o coelho. Bravo meu bem, foi manso e o coelho. Eu fui à terra do bravo, bravo. Eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, para ver sem bravecia. Bravo meu bem, para ver sem bravecia. As ondas do mar são brancas, bravo. As ondas do mar são brancas, bravo meu bem. E no meio amarelas, bravo meu bem. E no meio amarelas. Quem me dera essa sereia, bravo. Quem me dera essa sereia, bravo meu bem. E viver no meio delas, bravo meu bem. E viver no meio delas. Eu fui à terra do bravo, bravo. Eu fui à terra do bravo, bravo meu bem. Para ver sem bravecia, bravo meu bem. Para ver sem bravecia. Quis bem a quem me quer mal, ai bravo. Quis bem a quem me quer mal, bravo meu bem. Quis bem a quem não me cria, bravo meu bem. Quis bem a quem não me cria. Eu fui à terra do bravo.